São Jorge é um dos santos mais queridos da devoção popular. Os mais devotos costumam dizer que, de tão importante que ele é, sua imagem até está estampada na lua. No contexto de insegurança social em que vivemos, São Jorge é aclamado, reverenciado e amado como o infalível intercessor nas lutas e nos momentos de maior dificuldade. Sobretudo diante do perigo, seus devotos gritam: "Valei-me, São Jorge!" Ele é padroeiro de inúmeras cidades e possui muitos fervorosos devotos em todos os países católicos, inclusive no Brasil. O cantor Jorge Benjor, inspirado na devoção popular, em sua canção Jorge da Capadócia, veicula a mensagem de que seus inimigos não lhe alcançarão, nem lhe farão qualquer mal, não importam as armas que utilizem, já que ele está vestido com as roupas e armas de São Jorge. A sua imagem de guerreiro, montado em seu cavalo branco, combatendo um terrível dragão, evoca a força e a coragem necessárias para enfrentar e vencer a maldade do dia a dia das pessoas. Tal cena reporta a uma tradição popular sobre esse feito extraordinário atribuído ao santo. Segundo narra a tradição, uma pequena cidade era atacada periodicamente por um monstruoso dragão que habitava o fundo de um lago próximo e sempre fazia dezenas de vítimas com seu insaciável apetite e hálito de fogo. Para que a população inteira não fosse destruída, as autoridades decidiram oferecer-lhe vítimas jovens que eram sorteadas. Certo dia, foi sorteada a própria filha do rei. Quando esta foi levada à margem do lago, apareceu um jovem guerreiro que dominou e matou o temido dragão, salvando a princesa. O valoroso herói chamava-se Jorge e dizia ter vencido o feroz animal com o poder da fé em Jesus Cristo. Seu testemunho levou a cidade inteira à conversão ao cristianismo. Até aqui temos o conto popular. Mas o que podemos dizer de Jorge? Nascido em 273 na Capadócia, região atualmente pertencente à Turquia, filho de pais cristãos, converteu-se a Jesus Cristo ainda em sua infância. Após a morte do pai, mudou-se para a Palestina com sua mãe. Ingressou na milícia romana, onde distinguiu-se por sua inteligência, coragem, capacidade organizativa, força física e porte altivo. Quando Diocleciano tornou-se imperador de Roma, Jorge foi promovido a capitão do exército devido à sua dedicação e habilidade militar. Aos 23 anos, passou a residir na corte imperial em Roma, exercendo altas funções. Nesta mesma época, o imperador traçou planos para exterminar os cristãos. No dia marcado para o Senado confirmar o decreto imperial, Jorge levantou-se e declarou-se surpreso com aquela proposta. Passou a defender com grande coragem a fé cristã e a dignidade dos cristãos, revelando que ele mesmo era discípulo e servidor de Jesus Cristo. Todos na Suprema Corte ficaram atônitos. Jorge foi denunciado ao imperador, mas este, não querendo perder um de seus melhores tribunos, tentou persuadi-lo a voltar atrás, oferecendo-lhe terras, dinheiro e escravos. Como Jorge permanecia resoluto, o imperador decidiu submetê-lo a diversas torturas. Após cada dolorosa sessão, o imperador novamente lhe perguntava se renegaria a Jesus para adorar os deuses romanos. Ele, porém, não abriu mão de suas convicções e de seu amor a Jesus Cristo. Sua fé era tão grande que muitas pessoas passaram a crer em Jesus por esse testemunho corajoso. Arrebatou o coração de toda uma geração de romanos, levando centenas deles à conversão, inclusive a mulher do próprio imperador. Por sua perseverança na fé cristã, O bravo soldado foi então julgado e condenado à morte. Conta-se que antes de ser morto, mais uma vez Jorge foi cruelmente torturado, sendo obrigado a caminhar descalço sobre brasas, mas seu corpo nada sofria. Corajosamente, Jorge a tudo suportou, como se não sentisse qualquer dor. Finalmente foi decapitado em 23 de abril de 303, recebendo a glória do martírio. Encontram-se na Palestina os registros oficiais de seu testemunho de fé. Seu túmulo está situado na cidade de Lida, próxima de Tel Aviv, local de sua morte. Desde o século IV, peregrinações se dirigem para aí, não se tendo interrompido nem mesmo durante o período das cruzadas. A festa litúrgica de São Jorge acontece no dia 23 de abril, dia de sua morte. Valoroso São Jorge, santo forte e guerreiro contra o dragão da maldade. Com grande devoção e fé em Jesus Cristo, nós te pedimos. Dá-nos tua coragem e fortaleza diante das dificuldades da vida. Ajuda-nos a cultivar a fidelidade a Cristo que tu viveste. Nos momentos de perigo, São Jorge querido, vem em nosso auxílio com as poderosas graças de Deus. Amém.